fazer gaffe talk habituou a ter todas as semanas uma banda. Esta semana sabemos de quem estamos a falar, falamos de Tó Neto. Já na passada desde segunda-feira, temas dos seus diversos álbuns, da qual nós até há pouco tempo, por ignorância, não pode ser de outra maneira, jurávamos que existia só o Big Bang. Descobrimos agora que o Big Bang nem sequer foi o primeiro, foi o segundo, existia um lag que tinha antes. E desta vez não temos o telefone, não o temos em estúdio, viemos à casa dele onde fomos bastante bem recebidos. Tó Neto, antes de mais, muito boa tarde. Olá. Tó Neto, estamos aqui a algures no meio do Algarve. Diga-nos antes de mais onde estamos e por que razão que estamos aqui. Nós estamos perto de Silves, numa quinta, e a razão principal é porque este local para trabalhar e para criar é fantástico. Já estou aqui para aí há uns 3 anos a viver aqui neste sítio e pronto, é aqui que tenho desenvolvido o meu trabalho. Ora bem, nós falamos de Tó Neto, se vocês acordam, a propósito dos micro audio waves, onde estão-se falando no FLAC, e quisemos remontar àquilo que foi as origens da música instrumental em Portugal, instrumental e eletrónica, e Tó Neto foi um dos precursores, portanto, vindo que foi de Angola, empresário pelos Estados Unidos também, em termos de formação, resolveu enverdar pela música eletrónica, ao ponto de terem chamado, há já alguns anos, o James Jajar português. Considera isso como um elogio? Não, eu considero. Claro que é uma honra poderem comparar o meu trabalho ao do Jarre, portanto salvaguardando o respeito, não é, que ele tem, mas eu acho que a minha música, apesar de ser feita com o mesmo tipo de instrumentos, ou, neste caso estamos a falar dos anos 70, dos anos 80, portanto apesar de ter sido feito com o mesmo tipo de instrumentos, acho que a direção musical é muito diferente, a minha e a dele. Porque eu sou da África e a componente rítmica é uma componente muito importante dos meus temas. A dele é mais melódica e harmónica. Portanto, acho que há uma diferença grande. Agora, só que acho que realmente aparecemos mais ou menos na mesma altura. E por isso talvez é que haja esse termo de comparação, não é? E como nós também fazíamos espetáculos com raios de laser e isso tudo, e portanto as pessoas, como aqui em Portugal há realmente a necessidade de rotular tudo, não é? Deram-me esse slogan do Jean-Michel Jarre português, mas o que me honra muito, por um lado, mas penso que o tipo de música e o estilo de música é um bocado diferente. Então agora vamos por mais um rótulo. Vangelis, por sua vez, nos últimos álbuns, enverdou por mostrar também muita parte vocal. Um bocado também como Tó Neto. Exatamente. Estes últimos álbuns, aliás, rezam um bocado pela vantagem de ter vozes não só portuguesas, aliás, grande parte das estrangeiras, até porque vamos divulgar aqui nesta entrevista alguns trabalhos novos que está a fazer, de vozes da Austrália, por exemplo. Exato. Opa, porque as coisas evoluem. Ao princípio comecei a fazer não. Portanto, eu desde os 17 anos que tinha bandas e tocava em bandas, tocávamos aqueles covers dos Beatles e de Rolling Stones e Eric Clapton e não sei o quê. Quando eu fiz o meu primeiro álbum, foi um álbum só instrumental, o primeiro e o segundo. O segundo também. A partir daí que nós comecei a misturar a parte eletrónica com instrumentos acústicos e com vocais também. Portanto, penso que foi uma evolução natural do processo todo. Só que os textos têm uma vantagem, é que a gente pode ter mais facilidade em passar mensagens. Às vezes é mais limitado, até por causa da língua. Quando nós temos textos em português, depois é mais difícil, por exemplo, o mercado internacional entender o que é que nós estamos a falar. Por um lado é uma limitação, mas por outro lado também nos permite passar mensagens muito mais específicas, abordar diversos temas. E acho que foi essa a razão porque começámos também a meter vozes. E... Sim, mas mesmo que não tenha vozes, há uma particularidade dos seus temas, alguns têm, por exemplo, guitarra portuguesa. Daí é indissociável dizermos que ainda que não sabendo que estamos a falar, até do nome, alguém que apanhe o seu MySpace algures por este planeta, pode ter noção que há um toque de música portuguesa. Claro, claro, música portuguesa e música africana, porque a música hoje em dia, principalmente com o aparecimento da net, eu acho que a música também se globalizou muito. E os músicos vão-se cruzando de uma forma que até aqui era mais ou menos restritiva. Portanto, aqui no Algarve há muitos músicos que passam por aqui e a malta junta-se e acontecem momentos musicais e que vale a pena gravar. E possivelmente é um gajo que toca tablas, ou é uma miúda que canta, ou é um guitarrista, ou é um baixista, mas o que interessa realmente é se aquilo que musicalmente é feito reúne as condições para ser gravado. E quando é gravado, epá, se nós consideramos que aquilo está em condições para ser publicado, hoje em dia nós não precisamos estar à espera de editoras para publicar. Portanto, todo o processo, acho que é muito mais global, é muito mais, e muito mais honesto, acho eu. Porque antigamente, eu lembro-me, para nós gravarmos tínhamos que apresentar um projeto a uma editora mais ou menos homogéneo. Se aquilo começava com um cantor, tinha a última música, também tinha que ter o mesmo cantor, ou se a banda tinha uma determinada formação, tinha de certa forma que se cingir àquela formação, porque era a imagem de marca do grupo. Hoje em dia não é nada disso. Hoje em dia nós podemos fazer um álbum com um guitarrista que só toca naquele específico tema, ou com uma cantora que só canta em um ou dois temas. E, portanto, acho muito mais versátil as possibilidades hoje em dia e por outro lado, muito mais rico também, não é? Porque há cruzamentos de muitas influências, como estávamos a falar, por exemplo, da música portuguesa. Também pode ser um amigo meu indiano que passa por aqui, que toca cítara e de repente nós estamos aqui a fazer uma desbunda e gravamos e aquilo ficou fantástico. Epá, ele vem da Índia, não é? Epá, é português, é indiano. Eu acho que é tudo muito mais global hoje em dia. O mundo tornou-se muito mais pequeno. Eu acho que se tornou muito mais fantástico. Se nós usarmos estas possibilidades tecnológicas da maneira certa. Assim, nós estamos a falar com uma pessoa que começou na tecnologia, finais anos 70, início dos anos 80, não é? Numa altura em que, longe de nós pensar que em 10 metros quadrados, que é um sítio onde estamos agora, cabia tudo para conseguir o que se faz. Hoje, felizmente, a tecnologia é minimalista, é pequenina, é preciso saber dominá-la. É verdade. É chamada nanotecnologia. Exato. É sistemas cada vez mais pequenos e mais compactos, com potenciais cada vez maiores. Mas lá está, é tal coisa, é preciso ter um know-how para poder utilizar essas ferramentas da maneira certa. Podemos utilizá-las também da maneira errada. Mas eu acho que é fantástico as possibilidades que os autores e os criadores hoje em dia têm de se expressar, acho que é fantástico, porque independentemente da situação geográfica onde nós nos encontramos ou da dimensão do espaço, eu, por exemplo, dou-te um exemplo. Eu antigamente, para fazer um concerto, tinha que andar com uma carrinha cheia de teclados e de equipamentos lá dentro. As coisas compatibilizaram-se hoje em dia de tal maneira que eu consigo ter um som e apresentar um espetáculo incomparavelmente mais bem apresentado e com melhor som e com imagens e tudo. E, no entanto, metade dessas máquinas todas físicas hoje em dia são virtuais. Não preciso andar a carregá-las para o palco. Num computador, hoje em dia, por exemplo, eu dou-te um exemplo, eu tinha um Jupiter 8, nos anos 70, que era um monstro de um teclado, que era preciso para aí duas pessoas para carregar uma flight case daquelas, e hoje em dia eu tenho esse mesmo instrumento, com os mesmos sons e exatamente a mesma coisa, num software, com os mesmos sons, estás a perceber? O que é que fez isso tudo? Agora, por nostalgia, o que é que fez esse equipamento todo? Esse Jupiter 8 morreu num espetáculo nos Açores. Fomos lá tocar às São Joaninas, na Ilha Terceira, e pá, mesmo na última música, foi mesmo na última, pá, que estava cheio, foi incrível. Tínhamos feito uma coisa com laser, depois apareceu um helicóptero com os refletores para refletir os raios de laser em cima da Baía, da Angra do Heroísmo. Mesmo na última música, caiu uma carga d'água. Mas daquelas mesmo a Açores, pá, daquelas cargas de água, pá, que... E nós tínhamos uma lona por cima do palco. E, pá, e aquilo de repente começou-se a encher de água e fez um balão. Sim. E de repente aquilo rasgou-se, lá ficou o equipamento todo feito, parecia que estava num aquário. E esse teclado, que na altura me custou quase 1000 e tal contos, morreu aí, por acaso, nesse concerto. Epá, as coisas vêm, as coisas vão. Exatamente. É a evolução. Quer dizer, olhamos aqui, neste momento, ao nosso lado temos dois teclados, não é? Uma caixa de ritmos, não é? E isto é o suficiente para gravar um disco hoje em dia, se for preciso. Muita da tecnologia passa pelo software. Exato. Hoje em dia, é o que eu estava a dizer, eu tenho praticamente todos os teclados do mundo aqui instalados. Todos, todas as marcas, aqueles que eu me identifico e gosto deles para trabalhar. Já os tive físicos, pá, da Crucify, a Roland, a Korg, a Yamaha, a Emulator. Pá, hoje tenho isto tudo virtual. Pá, eu acho que facilita muito porque eu, por exemplo, se for agora para Londres, eu levo o meu laptop e tenho o estúdio completo ali dentro. E não só o estúdio, eu levo um hard disk, por exemplo, de um tetragiga, que tem lá toda a minha informação, não só das coisas que estão feitas, mas das coisas que estão a ser feitas. Montagem. E eu, no tamanho de uma pasta, consigo para transportar o estúdio inteiro. Colaborações de vozes que vêm da Austrália, como aproximamos, como é que esses contactos são feitos? Olha, a Sammy, que está a gravar agora este disco connosco, que é essa cantora australiana, Conheci-a exatamente aqui no Algarve, numa festa, pá, aí há 8 anos atrás. E a partir daí, pá, pronto, houve uma identificação musical. E a partir daí temos vindo a trabalhar. Ela já fez, pá, aí 3 ou 4 turnês connosco. Sempre que há concertos ela vem, não é, para fazer as turnês. E temos vindo a desenvolver trabalho, pá. Mas foi um contacto, foi quando conhecemos aqui numa festa, no Algarve. Enfim, não há dúvida que há coincidências agradáveis, ah, não, claro que permitem, claro, que também que se produzam alguma música. É assim, vamos pegar um exemplo de Micro Audio Waves. Tem 2 discos, uhum, né? Aliás, o último dos quais bastante galardoado, o Outside Baggage. Acompanha a música, a produção nacional? Acompanho, uhum, acompanho. Acompanho e até digo uma coisa. Estou muito surpreendido com a qualidade dos projetos que têm aparecido agora, e muitos deles não são só de agora, mas são projetos que nunca, não tive, infelizmente, não tinham tido a possibilidade de poder ser publicados, porque as editoras ou não acreditavam ou não queriam gravar, e agora com a possibilidade que os músicos têm de publicar os seus próprios trabalhos no MySpace, eu tenho visto muitos, muitos trabalhos com uma qualidade incrível, desenvolvidos, pá, por músicos portugueses e principalmente a malta nova. E uma coisa que eu acho muito interessante também é este mix que se está a fazer entre músicos e DJs. Tem aparecido projetos, pá, muito para a frente, muito vanguardistas, pá, e acompanho, claro. Mas como é óbvio, a gente faz sempre uma seleção, não é? A gente tem sempre aqueles projetos com que se identifica mais, os outros com que se identifica menos, mas acompanho. Eu digo-lhe isto porque, o que é que gostaria hoje em dia, daquilo que houve, com quem gostaria de tocar? Olha, eu neste momento, pá, estou... Sei que é um bruto engraçado, não é que se teve, faz um... Não, não, não, pá, há muitos músicos portugueses que eu já conheço há muitos anos, e com quem, olha, agora, por exemplo, estamos a pensar, vou desenvolver um projeto com o Fernando Girão. Uhum. Que é um cantor que eu já conheço há muitos, muitos, muitos anos, pá, e considero uma das melhores vozes masculinas que está em Portugal. Portanto, isso é a minha opiniãozinha pequenina, não é? De músico pequenino. Pá, e o Girão é um amigo meu já de há 30 anos, e ele esteve aqui a semana passada com a família. Tivemos a gravar a filhota dele, fizemos aqui a primeira gravação da Maria Girão, que é a pequenina dele, tem. E estamos a pensar fazer um trabalho em conjunto, pá. Tenho muitos, há músicos angolanos com quem eu também gostaria muito, que fizemos um tema ou dois, mas gostaria de fazer um álbum inteiro, por exemplo, o caso do Filipe Mukenga, uhum, que gosto muito do Filipe também. Epá, há muitos, tantos, tantos, tantos músicos com quem eu gostaria de partilhar, pá, um trabalho. Vamos pegar aqui, fazer este exercício. Imagina que vem um nome qualquer, que nos vai dizer quem é, que vem aqui ao Algarve fazer um concerto e queria convidá-lo para fazer uma primeira parte. De quem eu gostaria de fazer a primeira parte? De quem eu gostaria de fazer a primeira parte? Exatamente. Opa, tantos, tantos, tantos, pá. Olha, eu conheci em Los Angeles um músico, possivelmente ele não é muito conhecido aqui em Portugal, que se chama Richard Sauter, que é considerado um dos expoentes máximos da música eletrónica no mundo inteiro. Pá, e o Richard foi músico que eu conheci lá, com quem fiz alguns trabalhos, e ele tem um espetáculo fabuloso, fabuloso, que eu espero que ele consiga trazê-lo aqui à Europa. E, por exemplo, o Richard seria uma das pessoas com quem eu teria, pá, para mim seria uma honra poder fazer uma primeira parte do espetáculo dele, por exemplo. Mas há tantos, pá, Vangelis, por exemplo, mas isso já era pedir muito. Era pedir muito, não é? É um exercício mental, fazer um exercício que quisermos, não é? Era pedir muito. Mas não sei, pá. Há tantos, tantos, tantos, tantos, tantos grandes músicos, grandes projetos, pá, que seria uma honra poder. Percebemos até por onde estamos inseridos aqui nesta sala, para a tecnologia que a domina e que encontra algum desafio. Portanto, claro. Poder chegar mais longe. Claro. Ao ponto de que seu anterior álbum não chegou a sair em disco, em vinil. Em vinil, aliás, foi uma opção própria, foi uma opção própria, foi a volta. Este álbum marcou a volta, o antes e o depois. Uhum. É o Néctar, estamos a falar do Néctar, que foi um disco que saiu para a celebração dos 25 anos de carreira. São 15 temas que foram gravados ao longo de 5 anos. São temas todos muito especiais, foi tudo muito bem selecionado, e foi uma opção própria não fazer desse álbum um álbum físico. Fazê-lo só e distribuí-lo nas plataformas digitais. Porque penso que o futuro vai por aí. Quer a gente queira, quer não, o futuro vai para aí, por aí. E foi a primeira experiência que nós fizemos, editar um álbum só nas plataformas. E está a resultar muito bem, pá. E temos tido um feedback do Japão, da Rússia, pá, dos Estados Unidos, olha, de Itália. Itália tem tido um feedback incrível, esse álbum. E está a correr muito bem, pá. E eu penso que realmente o futuro vai por aí, quer a gente goste ou não goste, ou critique, ou aceite ou não aceite, o futuro vai por aí. E os saudosistas como eu, gostam de pegar um disco na capa, ler, quem participa? Mas os saudosistas com a vantagem de que o Tonete também faz produção em termos de imagem. Faz. Portanto, que é o que também ajuda a vender um disco. Exatamente, exatamente. Mas eu acho que há sempre a possibilidade. Quer dizer, nos trabalhos antigos há sempre a possibilidade de ter o álbum físico. Daqui para a frente, normalmente o que eu tenho visto é que são publicados os álbuns físicos e os álbuns virtuais na internet. E há muitos músicos que estão a optar até por uma questão de custos. Para já eu considero que é muito mais ecológico fazer um álbum digital. Imagina só o processo todo. Se nós formos analisar bem, imagina o processo todo para existir um álbum físico. Por exemplo, a capa. Quando nós estamos a falar de papel, estamos a falar de árvores. Já. Não é? Quando nós... Tinta, os químicos. Exatamente. O plástico da caixa. Exatamente. Uhum. Exatamente. Depois, a nível de custos. Eu, por exemplo, para fazer um álbum, epá, tenho que pagar não tenho que pagar porque nós agora que fazemos a parte gráfica também, mas antigamente era preciso pagar ao estúdio, era preciso pagar a todos os intermediários que estavam pelo meio, era preciso pagar a arte gráfica, era preciso pagar a distribuição, era preciso pagar para todos esses serviços que estavam entre a obra original e o consumidor final, não é? Hoje em dia, eu posso, por exemplo, acabar de gravar, isso eu acho fantástico, uma música agora, e hoje à noite a música pode estar disponível na net, para o mundo inteiro. Eu acho que isso é fantástico. Agora, claro que eu também percebo que nós gostamos sempre de folhear a capa e o livrinho faz parte, pá, do pacote e isso tudo. Mas pronto, epá, foi uma opção porque eu acho que facilita muito, muito, muito o trabalho. Nós trabalhamos para a net. E neste momento eu estou mesmo, epá, vocacionado para... E aliás, eu tenho uma grande facilidade em relação aos outros músicos, porque como eu trabalho a nível eletrónico e de certa forma... os instrumentos eletrónicos estão muito mais relacionados com a parte informática também, não é? Portanto, eu tenho uma facilidade muito, muito grande e talvez uma vantagem em relação aos outros músicos que têm que estar no estúdio para gravar e pá, pronto. E eu optei realmente por ir por essa via, pá. We are here this evening to listen to what I have to say. But I always find myself in a bit of a precarious position. Because what I have to say, you already know. And therefore, I'm not here to tell you something new. But hopefully, to evoke that one beautiful, simple feeling, that one simple voice that has been so persistent in your life. Even though you may have done amazing amount of work to silence it, I'm going to undo all that. If you let me, that's what I want to do. Because in the lack of actually feeling peace, we have, in our own way, created a picture of peace. And this picture of peace differs for every person. Peace is that feeling inside that exists exactly the same for every single human being on the face of this earth. For a peace that has always existed in about something. There are people in this life who give up. And of course, I've always said that we on this planet Earth cannot live in a vacuum. So we need to fill the vacuum. When we give up, there is a vacuum. And we fill that vacuum with reasons. Reasons of why we can't do it. Reasons of why I cannot have peace in my life. Reasons of why this truth does not exist. Reasons, reasons, reasons, reasons, reasons. And some of them are so clever that they sound so good and legitimate that it is very, very hard to tell the difference. But the only person who can tell the difference is the person who has not given up. Because to them, it is not a matter of the reason or how good a reason is. It is a matter of not giving up, having that feeling in this life, having that commitment in this life, having that joy in this life. You see, those things may be called with different words, but they mean the same exact thing. And whether you call it joy, whether you call it peace, whether you call it happiness, whether you call it contentment, it is all those names are for the same. In your life, you can have peace in this existence, and you can have everything too. Vamos recuar ao tempo do Big Bang, do Big Bang. Assim, o que é que mudou nestes 25 anos? A sua própria música tem, ou a própria música evoluiu porque os instrumentos também evoluíram? Eu acho que o que mudou foram, o que mudou realmente foram as correntes musicais. Porque eu acho que a entrada do digital na cena musical, aquela fase de transição da parte analógica para a parte digital, a entrada do digital veio realmente para abrir muitas portas a nível de correntes musicais, porque houve muitas correntes que se mixaram e criaram novos estilos, que eu acho fantástico. Porque antigamente a música era muito mais específica. Havia o rock que era o rock, havia o jazz que era o jazz, havia o clássico que era o clássico, havia a música medieval que era a música medieval. Eu acho que com a entrada do digital na cena musical, eu acho que as correntes se diluíram muito mais e apareceram novas correntes musicais. Isso acho que foi uma das grandes mudanças que fez parte desta revolução. Acho que... Aliás, o próprio fado. Todos iam intocável e hoje temos fado demais, desde a Diafa, fantástico. A Pilinda. E não é fantástico? É famoso. E não é fantástico? A Camané. Não é? Exatamente. Eu acho que é fantástico, porque eu acho que as limitações, acho que acabaram-se com muitas limitações que existiam. E, por exemplo, ainda agora estávamos a falar de projetos novos da música portuguesa, não é? E a gente vê, projetos que são mixagens de várias correntes, pode ser uma cena hip-hop misturada com uma cena de drum and bass e com uma cena de house ou com uma cena ou com fado. Eu já ouvi, tenho ouvido aí fados com batidas de drum and bass e misturadas com chill-out music. Estás a ver? E isso acho que foi uma das vantagens e uma das grandes transformações que houve em relação à música dita analógica, não é? Por outro lado, acho que os sistemas evoluíram de tal forma que hoje em dia os autores têm a possibilidade de poder fazer os seus trabalhos em casa, que também acho que é uma vantagem muito grande. Antigamente a gente estava sempre pendente de uma editora ou de um estúdio ou de alguém que apostasse no nosso trabalho, porque era caríssimo poder gravar um disco. Hoje em dia a gente pode fazer discos em casa, toda a gente, todos os músicos, têm os seus home studios. E pode-se trabalhar inclusivamente de outra maneira. Eu lembro de gravar discos, por exemplo, em estúdios, e estar o gajo da editora a olhar para o relógio, porque aquilo a gente só tinha 80 horas para gravar o disco inteiro. Isso de certa forma aniquilava um bocado o próprio espírito criativo do autor. Hoje em dia, por exemplo, eu posso estar um ano para fazer um tema até chegar àquele ponto em que eu digo, não, é isto que eu queria. Então, vamos pegar até no Big Bang, o álbum que eu gosto bastante, como eu disse, que tem a LP já picado, não é? Porque já não dá para passar mais quase. Se fosse agora, faria assim o Big Bang? Se faria assim... eu acho que o Big Bang... Teve o seu momento, não é? De produção. Teve o seu momento, mas como? Eu fico muito satisfeito por exemplo, tu estás-me a dizer que tens o Big Bang há uma série de anos, porque o Big Bang já saiu, acho que em 1986, por aí, não é? Então, eu tinha 14 anos. Tinhas 14, mas fico muito contente de passar todo este tempo, nós estamos aqui a conversar, e tu gostares de continuares a gostar do trabalho. Exato. Se não estás a dizer que ele está picadinho é porque já passaste muitas vezes. Pronto. E o que é que isso revela? Isso revela um dos fatores mais importantes da música, que é, a música é como uma pintura. Quando a música é feita a pensar no aspecto comercial, é muito mais efêmera, tem uma duração, estás a ver, está na moda, este tema agora está na moda, e portanto aquilo bate durante um ano ou dois, e depois desaparece de cena e nunca mais, e tu vais ouvir aquilo, por exemplo, passado uns anos e não te faz sentido nenhum, porque era a moda daquela altura. Agora, quando a música é feita como uma pintura, que é feita vivendo o momento, portanto é uma transposição física de um momento criativo, que é uma coisa espiritual, isso é eterno. A música assim não tem tempo, é intemporal, não é? E eu fico muito contente, porque tu estás-me a dizer, portanto, que ainda continuas a gostar de um disco que foi feito nessa altura. Porquê? Porque foi feito com o coração, foi feito exatamente para... não a pensar no aspecto comercial, mas a pensar ou a sentir só o fator musical e o fator criativo. E isso é intemporal, estás a perceber? E nesse aspecto eu acho que a música não mudou nada, porque continua a ser assim. Se tu fazes música porque a sentes e porque é aquilo naquele momento que está a ser exprimir, isso fica para sempre. Quando tu ouves uma peça de Beethoven, por exemplo, ou de Mozart, aquilo fica para sempre. Exato. Porquê? Porque aquilo foi um sentimento genuíno, foi um sentimento verdadeiro. E isso nunca morre, é intemporal, pá. É assim, mas podemos comparar, por exemplo, há um exagero, mas o Big Bang é o seu tubular bells, não? Opa, é o meu tubular bells. É uma pergunta assim, um bocado de coisa. Por exemplo, eu acho que o Big Bang, houve uma componente do Big Bang que realmente me marcou muito, e eu vou-te explicar qual foi. Foi esse disco que saiu durante a guerra de Angola, quando Angola estava mesmo naquela parte mesmo difícil politicamente, estás a ver? E esse disco nasceu nessa altura. E nós, numa carolice, decidimos apresentar o disco em primeira mão em Angola, no meio de uma situação de guerra. Eu lembro que nós apresentámos o disco num teatro que se chamava O Avis, e agora se chama Karl Marx. E lembro nós estarmos, havia recolher obrigatório, nessa altura as pessoas não podiam andar à noite, só com salvos condutos e não sei o quê. E lembro que nós quisemos ir apresentar o disco à Angola, porque realmente aquela situação era uma situação que estava a afetar todos os angolanos. Pá. E os artistas nessa altura tiveram um papel um bocado ativista, estás a ver, na chamada de atenção para a paz e para o absurdo que estava a ser toda aquela situação. Então decidimos apresentar o disco em Angola. Lembro-me, na altura, nós levámos um porão do 707, do Banco 707, cheio de equipamento, com lasers e PAs e não sei o quê. Não houve uma companhia de seguros que nos fizesse um seguro para ir a Angola. Ninguém queria vir falar de Angola naquela altura. E nós, por carolice, decidimos ir lá apresentar o disco. E conseguimos. E foi giro porque não se falou em dinheiro. Nós fomos 16 pessoas, foi uma equipa de 16 pessoas, com, cheio de equipamento. E foi uma coprodução da Embaixada de Angola, da Cultura Angolana, da TAG, da Companhia Aérea de Angola, dos músicos, da parte do teatro. Houve um hotel lá que nos ofereceu o alojamento, foi o Hotel Panorama, e fomos. E talvez para mim o significado maior do Big Bang talvez seja essa componente, essa faceta de nós termos conseguido apresentar o disco em Angola naquela situação tão difícil. E realmente o disco foi ali que viu a luz do dia. Portanto, quando tu me falas em se, não, se isso se pode comparar à experiência do Tubular Bells, para mim talvez o Tubular Bells pá, esteja mais ou menos, pá, estás a ver, no, ao nível dessa experiência que nós tivemos em Angola. Portanto, aí eu considerar um disco muito especial para nós, estás a ver. Mas acho que o disco que realmente marcou todo o início, pá, deste processo todo que eu tenho vindo a desenvolver foi o Láctea, foi o primeiro. Exato. Esse é que realmente foi, pá, o, aliás, foi considerado como, pela crítica, como o primeiro disco de música eletrónica gravado em Portugal. Exato. E, aliás, nós temos agora, há um tema que está para sair, que, está no, que foi gravado nessa altura, em 1983, está no Láctea, é instrumental, e nós agora fizemos um remix com vocais. Eu daqui a bocado, aliás, eu vou-te oferecer esse tema para passares em primeira mão na, na rádio, para, para agradecer será, a atenção que vocês estão a ter. Para quem estiver a ouvir, será o que vai arrancar em seguida. Então. Faz parte deste álbum que nós estamos a trabalhar agora, que é um tema pá, que se chamava Zuzu, portanto, nesse disco chamou-se Zuzu, que agora se chama Galaxy's Dance. A letra pá, é uma letra que tem tudo a ver com astronomia. Mas está muito bonito. Mas eu vou-te oferecer pá, em primeira mão para vocês passarem na rádio. Exatamente. To behold a sin. Falar de projetos novos, ao fim destes 25 anos de carreira, o que é que está na calha? Opa, o que está na calha é o Digital Art Tour, que nós estamos a preparar agora, que é uma turnê. Tivemos a fazer agora uma série de filmes para a turnê. Todos os temas agora têm um filme. É um espetáculo de uma hora e meia, multimédia. E tivemos, opa, há 3 anos que andamos a fazer filmes e a editar para a turnê, e temos praticamente tudo pronto, e o que está na calha agora é estrada, concertos e... Já há uma coisa marcada ou não? Opa, temos uma coisa marcada para Nova York. Uhum. Aliás, tive um convite para fazer um CD, para uma bebida, que é uma empresa de um amigo meu, do Paulo. Eles têm uma bebida que se chama Red Vodka, que é equiparado aqui ao Red Bull. Uhum. E eles todos os anos fazem um CD de promoção da bebida. E o Paulo convidou-me para fazer o novo CD da bebida para o ano, que vai ser para o ano, e paralelamente a isso fazer alguns concertos em alguns clubes de clientes que eles têm. Uhum. E, portanto, nós vamos fazer, esses concertos vão ser incluídos na turnê. Epá, e nós estamos a, pelo menos as capitais de distrito todas vamos fazer. Isto vai ser uma turnê de 2 anos. Uhum. E gostava muito de voltar à Angola. Portanto, perto de nós estarão Coimbra, estarão Viseu, Sim, nós estamos a tentar ir pelo menos às principais capitais de distrito. E depois, pá, estamos a internacionalizar o projeto. Pá, temos convites para ir à Alemanha, queria ver se conseguia ir a Angola outra vez, era uma coisa que eu adorava, para poder ir agora a Angola outra vez. Pá. Estamos a preparar um espetáculo para Lisboa. Vamos apresentar o trabalho em Lisboa. Há várias alternativas. Uma delas, pá, que eu gostaria muito, porque já apresentei lá 2 discos também, e faz parte um bocado do meu historial, que é o Planetário. Uhum. Estamos em negociações com o Planetário para fazer 2 ou 3 concertos, porque eles agora têm uma sala nova tem um projetor novo, que é o projetor central, que eu, portanto, é uma sala completamente nova. E eu gostaria... Aliás, um dos seus álbuns lançou isso mesmo, Planetário. Planetário, e foi lançado lá também. Sim, como o Láctea. Aliás, foi no Planetário que nasceu a música eletrónica portuguesa. Uhum. Foi exatamente no Planetário. Embora tenha passado no Rock Rendezvous, no saudoso Rock Rendezvous. Exatamente. No Coconuts também. No Coconuts, passei, portanto... Já dei não sei quantas voltas a este país, pá. Tantas, pá. Pois, inauguramos tantas casas de música ao vivo, pá, aqui neste país, pá, e algumas delas, pá, infelizmente, que já nem existem, que é o caso do Rock Rendezvous, não é? Que foi uma instituição. Pá, mas eu acho que o mais importante é nós continuarmos a produzir e a fazer coisas, pá, e andar para a frente e não ficar parados no tempo, não é? Aqui há tempos queixavam-se, e não sei se com muita razão, que eu, por acaso, julgo que era os Corvos que diziam que a música instrumental não passa na rádio. Provavelmente queixa-se do mesmo, mas hoje a montra também já não é só a rádio, também é muito a internet. Pá, eu acho que eu vejo assim as coisas. Se a música não passa na rádio porque é instrumental, então os Corvos que montem a sua rádio na internet e já passa a música. Já dá para passar a música, percebes? Há essa facilidade hoje em dia, porque já não há essa limitação. Mas, de certa forma, eu acho que também já não é tanto assim. Eu acho que a qualidade musical das pessoas evoluiu, no geral. O grande público hoje em dia já tem, pá, tem um nível mais elevado, pá, de apreciação musical, que não existia aqui há uns anos. E eu acho que a música instrumental tem o seu público, pá, e cada vez mais, acho eu. Porque eu vejo, por exemplo, os concertos de jazz estão cada vez mais com mais público. Pá, a gente vai achar... aqui ao lado, aqui no Sítio das Fontes, não é? Exatamente, no Sítio das Fontes. Olha, nós estivemos a fazer agora um filme sobre isso, por acaso, para a Câmara de Lagoa. Aliás, eu tenho aqui o filme, depois posso mostrar um bocadinho. Uhum. Que é fabuloso, é um festival de jazz no meio do mato. Exato. Ao pé de um... É um sítio lindíssimo. Lindíssimo. Eu tive a oportunidade de conhecer em 1997, me levaram lá. Não é fácil de encontrar, naquela altura não era tão fácil. Pois não. E foram mostrar, de facto, tinham um anfiteatro natural, que é fabuloso. Aliás, um pouco como o Algarve do Hospital. Aliás, é um convite que lhe faço. É que o Algarve do Hospital temos lá um palco fabuloso. Então, se vocês quiserem, nós podemos fazer lá um concerto. Pouca de cena, não é? E um anfiteatro natural, numa zona com um jardim fabuloso. Que é uma pena que não tenha um concerto seu. Opa, olha, tu és de lá, não é? Exatamente. De certa forma, conheces o pessoal que organiza lá os concertos. Ok. Epá, eu ficaria muito contente se houvesse uma possibilidade de nós lá podermos ir. Onde é que gosta mais de atuar? Em sítios fechados? Em zonas abertas? Olha, eu cada vez mais, pá, gosto de sítios naturais para tocar. Cada vez mais, pá. Mas claro que a gente gosta de tocar, não é bem em todo lado, mas cada vez mais, pá, nós selecionamos os sítios onde tocamos. Porque o espaço geográfico é muito importante para a energia do concerto. E os filmes que nós temos também são os filmes um bocado... como é que eu ia te explicar? São um bocado ativistas. Portanto, abordam temas, pá, de meio ambiente e temas ecológicos. Portanto, nós escolhemos também alguns espaços naturais para poder, dentro da medida do possível, assim, claro. É a música de intervenção do século XXI. É um bocado. Não é só aquela música que é para dançar ou que é para ouvir, mas é uma música que aborda temas específicos e com muita preocupação ecológica. Isso cada vez mais, nesse aspecto realmente sinto-me um ativista, pá, porque acho que é importante. Acho que se nós conseguimos, se as pessoas nos ouvem, se a gente tem um público, elas ouvem as mensagens que nós temos para dar. E eu acho muito importante as pessoas, pá, pronto, que têm de certa forma, pá, uma imagem pública, terem a coragem para terem uma opinião sobre o que é que realmente se está a passar. No meu caso, eu luto pela parte positiva. Porque há uma força negativa muito grande no planeta e a gente está a ver, pá, que realmente isto está a caminhar, pá, já ninguém sabe bem para onde, porque eu acho que os próprios cientistas já perderam o controle da situação. E eu acho muito importante haver uma consciência... Relativa disso. Exatamente, eu acho muito importante. E nós temos um papel muito importante para escritores, músicos, pintores, jornalistas. Acho que tem um papel muito importante a desempenhar nesse aspecto, para que realmente essa energia negativa não se sobreponha àqueles valores que nos fazem sentir bem, e como seres humanos, começando pelo próprio planeta. Porque se o planeta não estiver saudável, nós também não vamos estar saudáveis. Não é? Portanto, as mensagens vão um bocado nessa direção. Última questão, e agora para deixar embaraçado. Estás mesmo com vontade, de me embaraçar mesmo. Não, a ideia é esta. Vamos criar aqui o Tol vai escolher a sua banda de direção. Neste momento está nas teclas e agora escolha músicos para acompanhar. Essa é difícil. Não é assim tão difícil. Mas é um quarteto, um quinteto, como uma orquestra inteira. Como queira. É? Como queira. Então vá lá, olha, começava. Na voz, aliás, fazia uma coisa com duas vozes, com dois solistas. Okay. Feminino, Dulce Pontes. Uhum. Masculino, Fernando Girão. Okay. Back vocals, punha possivelmente uns espirituais negros, ou aqueles espirituais africanos, sabe-se aqueles vozes. Um bocadinho como faz a Sara Tavares, não é? Sim, mais ou menos. Se tivesse que ter um baterista, não estamos a falar só de músicos portugueses. Como queira. Eu o baterista tenho, por exemplo, uma opinião muito própria. Eu gosto muito do Alexandre Trazão. Também gosto muito dele, mas não era o baterista que eu escolhia para um projeto, se tivesse a oportunidade de poder ter o guito suficiente para produzir um espetáculo dessa envergadura. Na bateria, poderia talvez Alex Acunha. Nas percussões, punha um gajo meu amigo, que eu conheci em Los Angeles, que se chama Efran Toro, que é um gajo muito giro, que lembro uma vez, ele estava a gravar o disco desse Richard Sauter, que eu te falei há bocado, desse amigo meu, da música eletrónica. E o gajo chega ao estúdio com um caminhão de TIR carregado de percussões, com todas as percussões que tu possas imaginar que existam no mundo, o gajo tinha dentro daquele caminhão. Um gajo fantástico, fantástico. É um criador de instrumentos, ele tinha lá instrumentos que eu próprio criava, desenhava. Como guitarrista, se ele me tiver a ouvir, mas esta é muito louca, se ele me tiver a ouvir, algures perdida por esse universo, porque não o Jimi Hendrix? Ou vai ouvir, de certeza. É? Seguramente. Porque não? É um ouvinte assim. Era uma ganda banda. Já viste a caldeirada que era? Era uma ganda caldeirada. Para colorir o ramalhete. Um baixista ainda, Um baixista. Tem aqui um contrabaixista. O Zé Eduardo aqui lá. Não, aqui, gosto muito do Zé Eduardo. O Zé Eduardo foi meu professor. Uhum. Mas eu, neste caso, escolhi um colega meu, que também foi aluno do Zé Eduardo e foi meu grande colega, é um brother muito grande, mas que é para mim um dos melhores contrabaixistas portugueses, que é o Cató, o Carlos Barreto, que é um grande, grande amigo meu, que eu agora por acaso estou a ver se conseguimos arranjar 3 concertos para após trazer aqui ao Algarve. Porque não ter uma orquestra também, já agora? No caso de reeditar agora o GNR mais GNR, não iria bem pela banda da GNR. Eles fizeram um espetáculo fabuloso em Coimbra. Eu sei. Mas poderíamos escolher uma sinfónica para compor o ramalhete, não é? E o que é que falta? Já pouco faltará. Já pouco faltará, não é? Isto é uma brincadeira, não é? Exatamente. Mas já agora, para um temazinho ou outro, sim, estás a ver? Podíamos ter ali uma trompetezinha, talvez o Miles. Muito bem, Miles é? Ouvir-se, pronto, bem. Miles, mas estás a ouvir a malta? Seguramente perto do GNR. Estás a ouvir a malta? Desculpa lá esta veleidade. E se calhar num sítio quentinho. Desculpa lá esta veleidade, mas a gente não se esqueceu de ti. Exatamente. Toneto, muito obrigado. Obrigado também por aqui a sua casa. Enfim, as coisas proporcionaram-se, irmos aqui ao Algarve estar consigo. Agradecer. Obrigado a vocês. Vamos ficar atentos, naturalmente, a mais coisas de Toneto. Muito, muito obrigado pela vossa atenção, não é? Por estarem ao trabalho, de virem aqui a casa. É sempre um prazer. Pá, espero que esta entrevista tenha contribuído de alguma forma para completar o excelente trabalho que vocês já estão a ver, pelo que eu já tive aqui a... que vocês estão a fazer, pelo que eu já vi aqui na net, pá. E penso que isto pode ser a partida para um futuro muito grande. Seguramente, seguramente. Vamos trabalhar para ver se conseguimos ir ao Oliveira do Hospital fazer um concertezinho. Eu adorava. Okay, podemos, agora mantemos o contacto. Sim, sim. Opa, e muito sucesso, pá, e muito amor e paz para a vossa zona e para a vossa rádio, pá, o maior sucesso possível. Obrigado, obrigado por tudo. Opa, obrigado também. Pá. Obrigado. Thank you.